O tema a ser colocado aqui hoje é os novos desafios do Espiritismo. Nós devemos saber, né, que por mais insignificante, que talvez não sejam insignificantes, né, ou mais importantes que sejam, qualquer que sejam as instituições ou as entidades, sejam elas políticas, filantrópicas, sociais, religiosas ou educandárias, elas sempre precisam de um objetivo a ser traçado. Elas precisam sempre ter alguma meta a ser alcançada. E isso a gente sabe. Ou é na empresa, ou é no nosso trabalho, ou é em qualquer lugar que seja, até na nossa vida. Nós precisamos sempre de novos objetivos. E esses objetivos, é claro, eles criam metas a serem alcançadas. E todos esses objetivos, todas essas metas, às vezes propostas a nós próprios, ou a essas entidades, ou a essas instituições, de qualquer que seja o tipo, elas criam o que se chama desafio. É um desafio. A nossa vida é um desafio constante. A instituição hoje, ou qualquer que seja uma entidade, de qualquer finalidade, seja ela filantrópica ou não, ela precisa de objetivos. Traçar objetivos, traçar metas. Isso é questão até econômica. Quem estuda economia vai saber que existe isso aí. Nós, seres humanos, nessa existência, se nós pararmos de traçar objetivos, de traçar pequenas metas, às vezes não metas, porque uma meta é alguma coisa assim intransferível, mas um objetivo, onde se cria um certo desafio, é salutar tanto para as empresas, sejam elas de qualquer tipo que seja, como também para nós, seres humanos. O momento em que o ser humano, ou qualquer que seja esse tipo de associação, ou esse tipo de instituição que seja, parar de traçar esses objetivos, ela está fadada ao fracasso, ao marasmo, ou quem sabe até a falência, ou a desaparecimento dessas instituições e nós, seres humanos, a nós sermos entregues, digamos assim, à depressão, à angústia e coisas que não fazem bem para nenhum de nós. Sendo assim, existe aqui uma entrevista do atual presidente, agora ele assumiu o presidente da Federação Espírita Brasileira, é a FEB. É um tal de Jorge Godinho Barreto Neri, ele é baiano. Ele agora em março, ele assumiu a presidência da FEB, Federação Espírita Brasileira. E ele prestou uma entrevista na Folha Espírita agora do mês passado, é toda contra a capa, é uma entrevista bastante interessante sobre os novos desafios do Espiritismo. Que o Espiritismo é uma instituição também, é uma agremiação nacional e até mundial, onde no Brasil existem mais de 30 milhões, eu não sei direito quanto, mas são bastante seguidores, simpatizantes, conhecedores, alguns mais aprofundados e outros não. E ele traçou, então, digamos assim, os novos objetivos e esses objetivos, de certa forma, criaram, sim, um desafio. E ele fala aqui sobre essa questão do primeiro grande desafio da FEB, que seria da Federação Espírita Brasileira, é a unificação. É a unificação e a conduta das pessoas, de certa forma, que seguem a doutrina espírita, as pessoas que fazem parte dos centros espíritas. Ele tem o cuidado de colocar aqui do cuidado dos centros espíritas se unirem naquilo que se chama de conduta espírita, na questão de traçar um objetivo para pregar o Evangelho de Jesus e para, digamos, colocar sempre acima de tudo o estudo sistematizado dentro das casas espíritas das obras básicas do Kardec. Então, ele tenta aqui, de certa forma, conduzir o movimento espírita do Brasil de uma forma em que conhecer o Espiritismo é ser espírita. Digamos assim, é ter conhecimento do Espiritismo e não daquilo que às vezes muitos se taxam de espíritas e não tem nada a ver com conduta espírita ou com as obras básicas do Kardec. E principalmente da conduta racional, lógica e coerente daqueles que se dizem estudiosos do Espiritismo. Ele tem o cuidado, aqui também, de certa forma, ele fala do cuidado de não igrejificar o centro espírita. O centro espírita, aí eu lembrei hoje, sobre o lema aqui da Casa Espírita Divina Luz, é educar para libertar. A não igrejização das casas espíritas é o fato de que o centro espírita ele está para repassar conhecimento, para ajudar, auxiliar as pessoas em conhecer, em educar e elas encontrarem os próprios caminhos para a sua evolução, seja ela a evolução material, emocional, como espiritual. Então, ele tenta colocar aqui que a não igrejização da igreja é a não criação da redoma, que às vezes uma igreja cria, de querer entregar para os seus fiéis tudo pronto. Não, você tem que fazer isso, segue esse caminho que Deus vai te ajudar e assim. Não é assim. Então ele coloca que nós, dentro de uma casa espírita, simpatizantes, conhecedores, pequenos ou grandes conhecedores, pessoas que têm uma simpatia, têm a obrigação de ajudar os outros, de ser solidário aos outros, mas sem querer, às vezes, tomar atitudes que façam com que os outros tomem atitudes erradas. Muito cuidado com os aconselhamentos. Cuidado com as coisas em que nós vamos falar para aquilo que as outras pessoas devem fazer ou não devem fazer. A gente tem que opinar. A gente tem que sugerir. É aquele ditado, a gente tem que dar a vara de pescar e deixar que os outros vão pescar o peixe. É o peixe do conhecimento, da educação. Sem esquecermos, aqui é palavras dele, sem esquecermos a necessidade sempre da solidariedade para com os outros, da compreensão com aqueles que talvez não tenham o mesmo conhecimento, a mesma educação que nós, do entendimento da nossa sociedade, da nossa obrigação de falar bem, mesmo quando a gente acha que está tudo ruim, da nossa necessidade de nós repassarmos aos outros palavras de incentivo, de consolação, de alteridade. Isso é o que ele fala também, alteridade. O que é alteridade? Alteridade, na filosofia, explica-se, alteridade, importância ao outro. Importância ao meu vizinho, importância à minha família, importância àquela outra pessoa que talvez não dê importância a mim. Mas eu devo sim dar importância aos outros. A importância ao outro. Às vezes sim, mais importância a nós próprios. Por quê? Porque às vezes os outros, eles estão tão necessitados, mas tão necessitados às vezes de uma palavra de consolo, de uma palavra de alívio, de uma palavra de ânimo, e que eles precisam, às vezes, sim, talvez nem tanto escutar, nem tanto ser, digamos assim, auxiliado, mas sim de ser ouvido. Então, de nós sabermos, aqui, segundo ele, escutar as outras pessoas, de nós sabermos ouvirmos. Ele coloca também que o Espiritismo ele precisa, às vezes, ter respostas. Vou colocar aqui como é que ele escreveu no jornal. O Espiritismo deve ter respostas às ansiedades das pessoas Quem é que não tem ansiedade hoje? Em geral, amparando-as nas necessidades materiais ou espirituais, como também emocionais. Sempre esclarecendo outra coisa extremamente importante, que somos espíritos imortais, espíritos eternos, numa breve, mas importante passagem pelas atuais existências carnais. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Então, o que, que vai resolver a gente ter tanto egoísmo, às vezes tanta arrogância, tanta prepotência dentro de nós, que nós sabemos que nós vamos viver aqui 70, 80, 90 anos, outros menos? Qual é que é a importância que nós estamos dando, então, nessa pequena perante, né, a grandiosidade do tempo, das várias e variadas encarnações e reencarnações que nós estamos aqui? Qual é que é a importância que nós estamos dando aos bons sentimentos de solidariedade, de caridade, de fraternidade? Então, ele coloca tudo isso naquele jornal, aquela Folha Espírita do mês passado, e vale a pena vocês procurarem nessa questão sobre a verdadeira importância, então, e os verdadeiros desafios que o Espiritismo tem em colocar tudo isso em prática. Uma outra coisa, uma parte importante dele, né? O lema dele, o trabalho dele dentro da FEB, dentro da Federação Espírita Brasileira: trabalho, silêncio e oração. É o lema dele. Então, fica assim uma proposta de reflexão: trabalho, silêncio e oração. Obrigado.